corações. Eleva os meus olhos e o meu clamor. E o meu clamor para os montes em Jerusalém, para o Deus de toda a terra. Eleva os meus olhos. Eleva os meus olhos. Aleluia. Para o Deus de toda a terra, eleva os meus olhos, eleva os meus olhos. Quem nos ajuda? Quem nos ajuda? Senhor dos céus, Ele nos livra. Deus de toda a terra, quem nos protege? O poderoso Rei, Ele nos livra. Deus da terra e mar. Casa de Deus. Aleluia.